lindo nosso amor. A história de nós dois já teve sua voz. O que vou fazer? Saber que o fogo apagou. Eu vi as cinzas que o vento carregou. As leis do coração. Se seu corpo ainda queima em minhas mãos, mas meu beijo e seu olhar tem outra direção. Vento forte que a vida soprou, derrubou um ninho de amor. Hoje eu sou um cigano que foge da dor, um oceano. Triste o nosso amor. A estrada de nós dois chegou ao seu final. Não me leve a mal, valeu, doeu, mas tudo bem. Quem sabe um dia vou gostar de outro alguém. Queima em minhas mãos, mas meu beijo e seu olhar tem outra direção. Vento forte que a vida soprou, derrubou um ninho de amor. Hoje eu sou um cigano que foge da dor, um oceano sem navegador. Hoje eu sou um fulano que as artes ninguém.